Eu vi muito tempo em que eu passava e que eu orava para São Bruno, aí eu descobri que havia muito mais do que um São Bruno, haviam vários. Haviam vários Brunos, que eram santos também, mas Bruno isso, Bruno aquilo, aquilo. O grande Bruno, esse do dia do, que nós celebramos hoje, é o fundador da ordem dos... daqueles que calam a boca para a vida inteira, como é que é? Os trapistas. Imagina a ironia, né? Me disse, está aí o santo aí, eu vivia dizendo ele assim, se o senhor me ensinasse a calar a boca... Agora, você sabe que, engraçado, curiosamente, quando eu soube, obrigado, Luca, quando eu soube que São Bruno era o fundador da ordem dos trapistas, dos que, eu acho que é essa mesmo, não é essa? No caso, era a ordem que havia uma prevalência do silêncio, de tal modo. Então, eu rezava para ele que ele me desse as suas... E, curiosamente, eu fiquei mesmo sobre a... Porque eu passei a vida ouvindo, escutando, né? Quando eu comecei a falar também não parei mais. Mas era, eu vivia, porque eu vivia sempre cercado de gente que tinha muito a dizer, e eu percebia que eles tinham muito a dizer e queria que eles me dissessem, então eu ficava assim. Era muito atento a tudo. E eu acho que o Espírito São Bruno teve comigo enquanto, durante todos os anos de formação, fazendo cala a boca. E depois ele se afastou um pouco, e lá veio Santo Agostinho. Que ele não calou a boca nunca, né? As pregações dele, aquela coisa toda. Bem, então, sobre o signo de São Bruno, eu hoje vou ter que fazer uma exceção e vou ter que falar um pouquinho mais. Estou me sentindo no Espírito de São Bruno, desde de manhã que eu estou assim com vontade de ficar calado. Mas, assim, esse silêncio profundo, que a verdade que você vai buscar no centro do silêncio, né? Você tem que descer a ele, assim. Eu tive que me conformar, como todas as pessoas no mundo moderno, com prospecções de silêncio, né? Áreas de silêncio que você cria, onde você pode ir. Né? Sem isso não existe música, né? A música é um equilíbrio entre o silêncio e o som. Né? E assim o pensamento também. Você precisa, o silêncio é indispensável, como o branco da tela para você. Né? É que dá unidade à tela, se não houver alguma coisa por trás. O plano de fundo, na verdade, da linguagem é o silêncio. Esse silêncio em que ressoa o verbo. Que passa, né, aquele verbo cuja suprema frase, né, é o ato da encarnação. Né? Ele se encarna e pronto, ele já disse tudo. Como na abertura solene, magnífica do quarto evangelho. Né? Curiosamente, você veja isso aqui, tem muito a ver com o que eu queria dizer hoje. A poesia de Jorge Lima, que eu tenho revisitado sistematicamente, continuamente, desde que nos propusemos a incorporá-lo aqui a essa companhia, e eu já disse a vocês, foi a vocês que eu disse, Jorge Lima, um problema, não é? É, não foi aqui? Pois é, um problema fundamental na nossa lira, porque ele criou mesmo uma situação problemática, séria, indo quase que de encontro, não ao encontro, mas de encontro, assim, a toda a nossa tradição. Curiosamente, ele, à medida que foi se desenvolvendo com a sua voz lírica, a sua vocação de poeta, quanto mais ele se definia, mais confuso e mais obscuro e mais brumoso e cheio de neblinas ele ficava. Curioso porque ele começou a vida, como nós vimos aqui, como poeta, escrevendo da maneira mais, dentro da mais estrita tradição racionalista da nossa literatura. Era realmente uma literatura, como eu já disse, e nunca demais repetir, uma literatura da ordem e da solaridade, onde está tudo no seu lugar, sem ambiguidades e sem sombras entre as coisas. É um reino solar mesmo. E Jorge Lima começa aí, no momento em que essa tradição chega assim ao seu ápice, ao seu paroxismo de lógica, que é o parnasianismo. O parnasianismo, muito caluniado, muito detestado na literatura brasileira nos últimos 50 anos, na verdade, ele merece esse escárnio todo, porque ele chegou aos extremos, ele levou aos extremos uma tendência que em si mesmo não é poética, não é? Quer dizer, o poético não está nunca numa exposição clara e evidente das coisas, porque isso aí já pertence ao reino da retórica, quase da lógica mesmo, né? Ao passo que a poesia cria um mundo mítico, um mundo em que você vai buscar aquilo que ainda não se percebe muito bem, mas que tem uma fecundidade maior, né? De maneira que esse parnasianismo, não obstante, se essa é a sua grande limitação, quando ele chega aos extremos, ele também corresponde, digamos, à corrente apolínea, né? Ao apolíneo, é o elemento apolíneo em toda a criação, que é o contrário do dionisíaco, ou seja, a busca de uma ordem, de uma ordenação da percepção, do entendimento humano. Sem o elemento apolíneo, não poderia haver uma literatura, não poderia haver uma obra de arte, porque, sem o mínimo de lógica, você está simplesmente dentro do amálgama do caos, não é isso? Agora, por outro lado, se ele impera sozinho, se ele acaba impondo as suas leis de pura racionalidade, nós ficamos com essa luz fria, assim, aquela luz de neon, uma coisa de neon, na melhor das hipóteses. Então, tudo que naturalmente vai ao ponto de caricatura acaba mostrando apenas a ossatura, né, daquele que deveria ser um corpo gracioso. Falta ali a substância e isto que não é a confundir com o classicismo. Note-se que o classicismo, evidentemente, observa tudo isso, tem toda esta... O parnasianismo seria um classicismo caricatural, né? Chegados ao ponto da caricatura, em que as regras valem mais do que as leis, quase, né? Agora, o Jorge Lima, que começa nesse clima, e o faz esplendidamente, haja visto os sonetos dos seus 14 alexandrinos e outros mais que nós conhecemos, não obstante, ele, estranhamente, ele irá se tornar exatamente o oposto disso, né? Em que ele talvez seja de todos os poetas que nós temos, não, certamente é, não há talvez nenhum disso, certamente ele é o poeta mais obscuro, ele é o poeta do ambíguo por excelência, né? E é ele que vai instaurar na literatura brasileira, vai introduzir nas nossas letras a sensibilidade do soteriológica, né? do mistério, o clima do mistério. Ele não foi Murilo Mendes, com todo o seu surrealismo ainda bastante cerebral, não foi ele nem ninguém que tenha feito isso. Veja Machado, por exemplo, que sempre continua sendo o nosso paradigma, né? Aquele contra o qual tudo tem que ser espelhado e medido. Machado explora a ambiguidade, né? De uma maneira quase francesa. As ambiguidades do ser humano, vai ver lá, vai fuxicar dentro dos esqueletos no armário da alma humana. Mas ele o faz da maneira mais racional, aquele estilo límpido, aquela precisão cirúrgica, né, que ele usa. E, portanto, o que ele faz, na verdade, nada tem a ver com o mistério, ao contrário. Ele disseca o famoso poema da Mosca Azul, em que ele vai dissecando, né, o sujeito disseca para saber como é que aquilo funciona, e que no fim tem uma coisa rota, baça, nojenta, vil, segundo o verso dele, quando ele desmonta a Mosca Azul, que já não é mais azul, agora é simplesmente... Né? Quer dizer, e é como se Machado fizesse exatamente esse processo, né, de desmonte da coisa, para mostrar que quando você desmonta assim, a criatura, a condição humana, você vai encontrar simplesmente uma coisa baixa, rota, nojenta, vil. Né? Ao passo que se você acede ao mistério, de modo geral, você encontra toda a ambiguidade e a riqueza, portanto, da expressão humana. Né? Aquilo que o homem, que a criatura traz em si, esse grande mistério de o que é o homem, para que ele nasceu, que criatura é essa, que caminho vai, e o que contém em si. Não é muito mais do que essa sublimação do biológico em direção ao espiritual. Tudo isto fica, uma vez que você disseca, etc., você vai fazer o caminho ao contrário, o caminho de pegar o homem no momento em que ele está, que não é nunca ideal, não é? E aí você vai desmontar aquilo tudo. Machado, portanto, ele faz esse caminho assim, de uma maneira quase obsessiva, e não obstante ele coloca em nenhum momento Machado é obscuro, não há obscuridade nenhuma ali, há ambiguidades intencionais, assim um sorriso meio volteriano de uma coisa que talvez seja aquilo, talvez seja o contrário. Mas não é à toa que seu grande livro, o último deles, estritamente falando, porque ainda tem um Memorial de Aires que se segue. Mas dos quatro grandes romances, o Esaú Jacó é talvez o é aquele em que não há praticamente nem enredo, não é? são só observações. Na verdade, um exercício sobre a forma, um exercício formal, absolutamente impressionante. E, quer dizer, até mesmo Machado, com todo esse caminho do racionalismo que pertence à nossa tradição e ao nosso modo de ser e de sentir, e de perceber e exprimir o mundo, até mesmo Machado acaba levando ao ponto máximo tudo isso, da ambiguidade, ou seja, da ambiguidade que, no fundo, você não sabe nem do que ele está falando. Ele mesmo, como se de um capítulo ao outro, toda aquela história de Esaú e Jacó fosse, como ele diz lá numa passagem, o salto é longo, o salto é grande, mas o tempo é um tecido em que pode caber tudo. Um túmulo, uma dama, um castelo, pode também... pode também não caber nada, não há bem o verbo não caber, não. Assim, e nesse bordado, né? O tempo é um bordado, né? No qual entra tudo. Pode também não entrar nada, ele diz, nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo e que sai do outro. Né? Isso é uma das passagens mais interessantes, porque, na verdade, talvez a coisa toda seja... Ele está apontando aí para o mistério, para o próprio mistério da condição artística, né? E para a irredutibilidade do mistério humano a qualquer tipo de análise. Isso é porque, evidentemente, toda a obra dele tem é uma faca de dois gumes, tem os dois lados. O lado extremamente misterioso é aquele excesso de claridade que ele coloca em tudo. Mas, seja como for, quer dizer, eu só estou sublinhando isso para dizer que não é, que em Machado está contido tudo, inclusive isso, né? Inclusive essa ambiguidade suprema, que é inseparável da grande arte. Agora, o caso de Jorge Lima é que ele foi o único escritor, o primeiro grande escritor, até então o único, a ter realmente criado um mundo de obscuridades, o mundo da penumbra. Ele introduziu isso na nossa literatura, vindo como vinha lá da própria metáfora do acendedor de lampiões da rua, que vai acendendo, vai fazendo luz à medida que vai, né? Vai clareando a coisa, né? Quer dizer, daqueles primórdios tão convencionais, extremamente bem manejados por ele, que é o Parnaselinho dos 14 alexandrinos, ele vai chegar ao total oposto disso. E é estranho, porque o impacto dele na nossa literatura realmente não se apagou mais, ele não se apaga mais isso. Isso é uma coisa que você vai ter que viver com isso. Goste ou não, agrade ou não, nós temos que em Jorge Lima, um dos pontos cardeais, o norte, sul, leste e oeste, ele certamente, não sei se ele é o sul, se é o mestre ou o oeste, mas enfim, ele é um dos quatro pontos cardeais, né? Tem este movimento e este movimento. Bem, ele está por aqui em algum lugar. É impossível você prescindir dessa referência de Jorge Lima. Depois dele, e mais ou menos concomitante, paralelo com ele, surgirão a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, viram outros escritores. Mas ele, que é o outro grande alagoano ao lado de Graciliano Ramos, são os dois grandes alagoanos, Luiz, que representa polos opostos, não há nada mais ordenado, clarificado, limpo, brilhante, evidente, claro, estrito, seco, reduzido ao osso, do que o Graciliano, quer dizer, do que a prosa, a arte de Graciliano Ramos, que é espetacular, até por isso mesmo, mas é a diferença que há entre um osso e uma carniça, um pedaço de carniça. Quer dizer, ele é... Todas as adiposidades, todos os horrores, entende, do obscuro, aquele medo de escuro que a criança sente, é aquilo que tu tá Jorge Lima. São os dois alagoanos. Uma coisa desse tamanho assim, você tem esse pedaço de Brasil que, segundo o próprio Graciliano Ramos, daria um excelente golfo. E Alagoas, o que você acha de Alagoas? Eu acho que daria um ótimo golfo. As águas entravam ali, limpavam aquilo tudo, ele acharia melhor. Bem, não teria dado o colo, não teria mexido o colo se fosse assim, mas também não teria mexido ele, e o Jorge Lima, etc, etc. Bom, de maneira que ele instaura, o Jorge Lima, o grande momento quer dizer, nesse sentido ele abre realmente uma transamazônica, aí, uma coisa impressionante, que de repente você está no meio da selva escura, e você vai com ele lá. A literatura brasileira não tinha ido e não tinha nem sequer É como se toda a nossa literatura fosse um esforço de urbanização, de urbano, de estarmos aqui onde está tudo limpinho, todo mundo aqui na costa, voltando às costas a todo este furdunço que anda aí por trás, esta vasta confusão dessa natureza indomável. E ele tivesse sido bandeira, de que vira as costas assim e vai para lá, né? E abre. Atrás dele, né? Como atrás do Trialec, que só não vai que já morreu, naquele momento praticamente foi assim também. Atrás do Jorge Lima, só não foi que já tinha morrido. Todo mundo começou a... Essa febre pegou muito rapidamente. Foi impressionante como aquilo se espalhou. Eu tenho para mim que até mesmo a fase mais obscura do Carlos Drummond, onde ele lidou mesmo com as ambiguidades da linguagem, assim, todas as possibilidades da linguagem, e concedeu um espaço maior ao mundo do que se não percebe, daquilo que é apenas entrevisto, isso talvez tenha tido também alguma coisa a ver com a leitura com o influxo e com o impacto do Jorge Lima, que foi gradual, mas durante os anos 30 e 40 o Drummond não deixou de sentir. Eu me refiro assim à grande poesia que ele faz a partir dos novos poemas, onde você não sabe bem, ele fica se torna cada vez mais abstrato, mas na verdade o que é ali em Drummond é a poesia em estado puro, coisas que são incompreensíveis às vezes à primeira leitura. E ele era sempre compreensível, era sempre óbvio o que ele estava falando. E repetidamente não é. Não canta no poema nudez, não cantaria amores que não tenho e quando tive nunca celebrei. Não cantaria o riso que não rir e que se risse ofertaria a pobres. Minha matéria é o nada. Jamais ousei cantar algo de vida. Se o canto sai da boca em si mesmada, é porque a brisa o trouxe e o leva a brisa. Nem sabe a planta o vento que a visita. Agora, nem era dor aquilo que doía ou dói agora quando já se foi. Que dor se sabedoria não se extingue. Não cantarei o mar que ele se vingue do meu silêncio nesta concha. Que sentimento vive e já prospera, cavando em nós a terra necessária para se sepultar a moda austera de quem vive sua morte. Você veja, toda uma introspecção de linguagem que vai, porque ele é sempre intensamente lúcido, ele vai clarificando tanto quanto possível, mas basicamente aquilo é uma coisa dificilíssima de compreender, como os outros poemas se compreendem, você tem que ler com muito mais atenção, não é? Veja, por exemplo, o melhor exemplo disso são os poemas menos logrados, como por exemplo o canto órfico. A dança já não soa, a música deixou de ser palavra, o cântico se alongou do movimento, Orfeu dividido anda à procura dessa unidade áurea que perdemos. Mundo desintegrado, tua essência paira talvez na luz, mas neutra aos olhos desaprendidos de ver, e sob a pele que turva em porosidade nos limita. De ti, abismo, e nele os ecos de uma pristina ciência agora exangue. A toda a minha poesia dos 20 anos em diante começou a sair disso. Eu fiz praticamente, durante muito tempo, aquilo que o Manuel chamava pensadeira, porque isso é que o Manuel Bandeira chamava pensadeira, sabe? Essa introspecção de linguagem que vai buscar todas as habilidades possíveis e acaba sabendo do que é que está falando. Aqui, por exemplo, o famoso poema Elegia. Ganhei e perdi meu dia, e baixa coisa fria, também chamada noite, o frio, em bruma se entrelaça num suspiro. E me pergunto e me respiro na fuga deste dia que era meu, para mim que esperava os grandes sóis violentos, me sentia tão rico deste dia, e lá se foi secreto ao cerro frio. Perdi minha alma flor do dia ou já perdera bem antes sua vaga pedraria? Mas quando eu me perdi, se estou perdido antes de haver nascido e me nasci voltado à perda de frutos que não tenho nem colhia. Entendeu? Aí ele vai. É um dos maiores poemas da língua, mas você veja. Quer dizer, eu acho que até mesmo esse mergulho do Carlos Drummond, recentemente isso me ocorreu cada vez com mais nitidez. Isso não é tanto uma coisa que o Drummond tirou da manga assim, né? Como aquela carta mágica que vem de lá atrapalhar todo o jogo, até porque é o quinto as, mas talvez isso tenha algo a ver também com esse movimento geral que já se vem se acentuando na poesia de Jorge Lima, certamente a partir de meados dos anos 30 e por volta de 49, quando ele publica o livro de sonetos, bem, que está obviamente ali, né, é a obra-prima do Jorge. A partir daí tudo é, todo esse clima soteriológico do mistério dentro da linguagem começa a contaminar a poesia. Até o mesmo próprio Manuel tem mais um poema, como por exemplo Lutador, e outros mais assim, em que ele, o que é a canção de Índia, das duas Índias, em que ele é quase que deliberadamente obscuro, ou seja, em que há uma obscuridade de linguagem. Isto também se manifesta em Manuel, se bem que em Manuel tudo se manifesta, e por isso está ali também. Mas o paradigma disso tudo fica sendo Jorge Lima, sem dúvida nenhuma, porque é o poeta que vai do polo solar ao polo lunar e, gradualmente, mas cada vez mais, a primeira e a segunda fase do Mário, do Jorge, a fase do parnasiano, é claro, em seguida a fase dos poemas regionais, dos poemas negros, ela pertence inteiramente à nossa tradição da... nessa tradição lunar, solar, lógica, não é? Das coisas do discurso perfeitamente compreensível. Mas a partir da conversão, ele mergulha no mistério bíblico, não é? E cada vez mais. Então ele começa a criar símbolos de um poder extraordinário, cada vez mais. E ele renuncia, inclusive, aparentemente, à sua capacidade de construir. Ninguém construiu um poema com tanta clareza e objetividade quanto ele. Haja vista os alexandrinos, que são todos ótimos, não é? Ele é capaz de fazer isso. Isso é uma das notas distintivas da capacidade dele. Não obstante, ele parece que afrouxa isso. Ele deliberadamente afrouxa o controle sobre isso e deixa que a coisa passa para o segundo plano. Ele não quer mais fazer um poema exato, perfeito. Ele quer justamente fazer, colher esses balbucios, o instante do balbucio. Vindo de um poeta tão controlado, tão senhor da forma, tão bom ourives, artífice quanto ele, isso é tanto mais impressionante. Porque ele custou um certo esforço, sem dúvida, de dissolução do controle rígido da consciência sobre o ato de escrever. Evidentemente, o exemplo mais óbvio disso é o poema muito conhecido, os dois versos talvez mais conhecidos de Jorge Lima: não procureis nenhum nexo naquilo que os poetas pronunciam acordados. Eu já li isso aqui, não é, para vocês? Não? Foi na outra série, então. Ele realmente trata de desfazer esse nexo, né? De perder esse nexo, de entrar assim, de adentrar-se pessoalmente, de corpo inteiro, no ato de linguagem, deixar que o poema se organize com seus mundos absurdos em volta dele. E ele diz isso muito bem, isso já começa, como disse, nos poemas de fundo religioso, sobretudo na Tônica in Consútio, mas especialmente, da sua maneira mais completa, no magnífico poema de 50, em 50 partes, um longo poema, dividido em 50 partes, que é o Anunciação em Presença de Miraceli. Né? Aqui, por exemplo, você pega quase que ao acaso, e eu não pedi ao Renato que fizesse uma escolha, eu não determinei uma escolha precisa a ele, eu disse que folheasse o livro e escolhesse assim as coisas que mais lhe batessem, um momento ou outro, e que eu não tinha nenhuma recomendação especial, porque o livro todo é indivisível, você não consegue tirar um pedaço do livro e dizer esse é melhor do que aquele. É um movimento só, como o mar. Tirar uma onda do mar é arbitrário, você pega assim, bota dentro de uma lata, mas enfim, aquilo é mais mar do que aquilo. Né? Você, na verdade, é muito difícil você cortar este poema em fatias, como você fatiar as ondas assim, né? Colocar uma alga entre duas fatias. Não? Isso aí. Agora, isso não significa um informe, não. Curiosamente, é um movimento, ele estava buscando esse ritmo, essa capacidade de alguma coisa que vem mesmo das profundas do universo e da consciência, ou da inconsciência, profundo subconsciente. Há várias passagens que deixam isso muito claro. Por exemplo, quer ver? Sei que esperavas desde o início que eu te dissesse hoje o meu canto solene. É o poema de 53. Sei que a única alma que eu possuo é mais numerosa que os cardumes do mar. Sei que a amplidão guarda o seu orvalho para regar meus lábios. Sei que és, e ele está falando da Miraceli, essa figura mítica, sei que és uma paixão mais funda que a sede e mais funda que o sexo. Digo que teu espírito desce sobre todas as águas e que há charcos redimidos no meu canto de hoje. Digo que a vida é uma dança de bugres, mas que me deixa um barco para eu fugir de mim. Creio que um ovo de formiga tem mistérios, como um ovo de sol. Peço que as estrelas se afastem para eu ver-te a face, ó Deus. Passei a teus amados pés sobre a minha face morta. As aves que vão sair de meu canto eram lírios outrora. Hoje são potros de ferro que retinem no ar. Todos os moldes são outros. Aqui está uma janela aberta para o primeiro dia e aquela rampa deserta tem escadas ocultas. À alta noite surge a fé ao fim da praça imensa, como uma catedral envolvida de velas. As ogivas retomam meu canto que Abel entoava apacentando ovelhas. Cada pedra possua o seu pelo de musgo, que o mundo repouse num só abraço centrífugo e que a humanidade seja uma imensa esfera inconsútil. Eu, em contato com os ventos, ela soará meu canto, que subirá a ti como flechas saídas de um São Sebastião vivo. Essa imagem, por exemplo, dá uma ideia bem curiosa. Aqui você vê a interferência da mente, né? Quer dizer, ele aí cria uma imagem deliberadamente absurda, né? Quer dizer, o mundo ao contrário, o mundo às avessas. Como é que está? A humanidade, em contato com os ventos, a humanidade soará meu canto, a humanidade ecoará, digo, meu canto, que subirá de ti, imagine, subir de ti, se ela está em todos os lados, mas ele já não vê mais esta pessoa, essa figura nos céus, uma face, ela vem em tudo, uma espécie de alusão panteísta a um Deus que estaria em tudo, né? Uma figura mítica que estaria em tudo, que vai subir de ti, como flechas saídas de um São Sebastião vivo. Imagine, é um pouco assim como essas flechas, em vez de virem em direção ao santo, fossem sair do santo, em direção a outra coisa. Não é? É uma imagem surrealista. Esse é o único momento deliberado aqui nesse poema, que você vê que isso aqui é uma interferência da mente. Ele interfere, isso aqui é Murilo mesmo. Murilo faz isso o tempo todo, inverter as coisas para tentar criar um clima poético. E, na verdade, fica um sabor de artificialidade nisso. Né? Você vê por cima. Não gostei. Isso aí, francamente, eu não estou convencido disso. Eu estou vendo aí a deliberada intenção de criar um efeito. Ao passo que até agora o poema não criou um efeito. Ele estava lidando com imagens, com alusões ao informe, que se forma e reforma o tempo todo. Esse movimento contínuo da forma a buscar a forma aberta, digamos. Ou, em todo caso, a forma em movimento. Aqui, de repente, ele introduz alguma coisa consciente e o poema perde intensidade, fica, mas isso eu já vi, bom, agora esse truque eu conheço, entende? Sei que sou o limo em que semeaste o trigo para tuas ceias, mas eu cresço e amaduro em tua mão, e teu hálito ao descer sobre mim é o meu canto solene. Ou seja, um momento atrás, as flechas subiam de Miracelli, agora o hálito de Miracelli desce sobre ele, quer dizer, é um mudar contínuo de... Vamos terminar o poema, que não vai até ali. Digo que sou um candelabro que se queima até a morte. Vejo os que se apagaram e se recenderam a teus pés. E os que cobrirão os espaços desertos sobre os polos da terra, ó Deus. Passei a teus pés amados sobre minha face morta. Ele ainda está nesse poema em controle, digamos, ele ainda está se controlando, né? Mas ele está deixando que a coisa venha, mas ele ainda está em controle, ao mesmo tempo detendo isso. Era muito difícil para um poeta tão capaz de saber o que está fazendo e de fazê-lo bem, como Jorge Lima, era muito difícil deixar simplesmente que o grande fluxo da linguagem se desse sobre ele. Assim, ele era capaz disso, mas para isso ele teve que fazer certamente um esforço, não é daí que ele vem. Não é daí que vem nenhum escritor brasileiro, na verdade. Mas ele chega lá. E quando ele chega lá, a solução que ele encontra, porque esse poema de Miracelli foi escrito nos anos 40, eu creio que em 43, alguma coisa assim. Foi publicado em 1950 apenas, com uma tradução espanhola em Buenos Aires. Tradução que eu creio era dele mesmo. O fato é que, a partir daí, quando ele termina Miracelli, ele começa a criar... Ele já tem esse problema nas mãos, ele já definiu bem o que ele quer fazer, ele já sabe o que fez, mas agora ele percebe a minha leitura é essa, ele percebe que aquela vastidão que ele soltou, aquele mar que ele convidou para a sala de visitas, aquele oceano que está entrando pelas portas, etc., precisa ser contido em jarras e coisas, etc. Ele ainda quer, então ele concebe o ato de gênio, que realmente a coisa assim, a melhor ideia que ele teve na vida dele, porque deu o melhor resultado. Ele disse, bom, e se tudo isto agora fosse servir a uma forma para revalorizar, para reformar, se eu metesse este mar que não cabe nem dentro de si, metesse isso dentro de uma jarra, o que, que ia acontecer? Então, evidentemente, como seria o imensurável dentro da medida? Então, ele une medida e a medida, a noite e o verbo. Ele une a medida e o desorbitado. Ele vai fazer os sonetos, o livro de sonetos. O desorbitado, quer dizer, um soneto, antes de mais nada, aqueles 14 versos, dos quais você tem uma proposição, um desenvolvimento e uma solução. Evidentemente, é como uma sonata, que, aliás, não é por acaso, só você tem um tema, desenvolvimento, recapitulação, né? E pronto. Quer dizer, você tem aquela, como numa frase, a lógica daquilo. Você tem a forma, a tese, a antítese e a síntese, né? Portanto, uma operação eminentemente racional. Ela pertence ao reino da inteligência, do inteligível. O soneto, até hoje, foi sempre, dentro do Ocidente, desde a sua criação, há 700 anos atrás, a forma ideal de expressão. Quer dizer, o poeta que domina o soneto, ele domina toda qualquer forma de expressão, porque é muito, muito difícil você ser poético e, ao mesmo tempo, resolver aquilo tudo naquelas 100 palavras, no máximo, que contém um soneto de 14 linhas. É uma coisa que, você fazendo uma canção, como Camões as fez, como o próprio Le Canzone, dos italianos inventores do soneto, é sempre possível, você continua, você diz mais, você adiciona mais uma parte, não há limites para aquilo que você pode fazer dentro de um poema, de um modo geral, porque o poema não está limitado, você pode continuar mais, outra história, mas no soneto você tem que resolver tudo no 14º verso, está tudo resolvido até ali, você só tem aquele espaço para fazer aquilo. Então, é o supremo desafio. Olha, um desafio muito bem, que fez o máximo melhor da poesia no Ocidente. Certamente, porque isso é sempre dançar na corda bamba, assim, é o equilibrista no fio, né? Para chegar do outro lado, aquela travessia da ponta do pé. É a suprema acrobacia que pertence ao reino da inteligência, na qual o poeta não pode deixar de ser poeta, porque senão ele vai se tornar simplesmente um retórico que faz aquilo, e o sujeito se presta a isso também, a caricatura daquilo que ele deveria ser. Ele deixa de ser lírico na medida em que ele é simplesmente um exercício mental. Agora, ele jamais deixará de ser causa mentale, como dizia o Leonardo da Vinci, não do soneto, mas da pintura. A pintura é causa mentale, ou seja, você tem é uma coisa da mente, uma operação da mente. Você tem que resolver aquilo de uma maneira a não perder os contornos compreensíveis e perceptíveis que a mente exige as coisas antes, senão, para enlouquecer, não é? O soneto, portanto, nada mais longe, nada mais impróprio para conter essa insurreição, essa urticária da linguagem na qual ele foi buscar, não é? Não há sonetos surrealistas. O surrealismo, essa tentativa de fazer escritura automática, deixar a linguagem correr, isso não é soneto. Exatamente o contrário do soneto. Não é à toa que na nossa revolução modernista tratou-se de mais nada de banir o soneto. Isso foi, tinha uma razão ainda mais profunda do que meramente o fato do soneto estar esclerosado realmente na mão dos sub-parnasianos que escreviam à época. Porque aquilo era uma fórmula, tinha virado uma forma, e uma fórmula, onde o gênio das pessoas não fluía mais, ou já não fluía tão evidentemente. Isso daí é tão verdade assim, porque os sonetos de Raul de Leone são esplêndidos, e foram publicados em 1922 também. Mas, de um modo geral, é verdade que o soneto já não... Hoje se prestava muita imitação barata daquilo que devia ser. Então, para fazer essa revolução, o banho sente mais nada do soneto. O soneto torna-se o inimigo número um, público número um. E é isso que o Vinícius vai desmentir ao fazer um soneto parnasiano em Alexandrinos, tratando dos temas e das sensibilidades da modernidade, que é o soneto da intimidade, não é isso? Nós já chamamos a atenção para isso. Agora, o curiosíssimo, o estranhíssimo, o interessantíssimo, é que o supremo absurdo, né, a fabricação do fogo molhado, a chama úmida, quem vai inventar isso? A expressão do caso Lejar, o verbo, não sei o que, é uma chama úmida, ele tem uma coisa assim, título de um livro de anotações oníricas que ele faz. Este sonho da chama úmida, quem vai inventar isso é o Jorge Lima, levando para dentro do soneto a estrutura racional tradicional de 700 anos, né, por excelência, todo um conteúdo aparentemente incompatível com ele. Porque mesmo os sonetos parnasianos, ou sonetos simbolistas, digamos, de Mallarmé, eles são deliberadamente herméticos, mas eles ricos de metáfora. Os grandes momentos do barroco, por exemplo, o seu barroco, penso em Quevedo, em Gôngora, mas mesmo esses sonetos, eles eram muito ricos de metáforas, etc., mas eles ainda eram a prevalência do raciocínio sobre o irraciocinável. Né? Quer dizer, eles tratavam de raciocinar sobre aquilo que não se compreende de uma maneira bastante... E, no fim, aquilo era sempre... Em Mallarmé, por exemplo, obviamente, você vê que quando o soneto é melhor, ele é indecomposável, como se diz, você não pode decompor, você não pode traduzir, você não pode fazer uma paráfrase. Ele está dizendo aquilo e você não pode mudar, dizer, não, isso quer dizer isso. Aí eu perguntava a Mallarmé, que é que eu vou lhe dizer para lá? O que é que o senhor quer dizer por isso? Se eu quisesse dizer, eu dizia, dizia. Se eu voulais lhe dizer, eu lhe dis. Se eu quisesse, tivesse que lhe dizer, eu diria. Eu disse exatamente aquilo que eu queria dizer. Mas isso é mais próximo do hermetismo do que Jorge Lima vai fazer. Ele não vai ser simplesmente hermético, não, como nós vamos ver nesses poemas. Ele é até bastante compreensível, só que aquilo que ele está falando dentro do soneto, aquilo que ele está colocando de maneira viável, decorável por nós, aquilo, uma das vantagens supremas da forma perfeita e concisa, é que ela é imediatamente perceptível pela inteligência, pela mente, e, portanto, memorável, no sentido de memorizável. Ela fica memorável porque ela é tão exatamente expressa que você guarda aquilo com uma facilidade enorme. O que, no meu caso, dos longos poemas, que, por mais que você admire, é muito difícil lembrar. Eu já não me lembro da maior parte de Tabacaria de Fernando Pessoa, que é um poema que eu sabia de cor. Mas é um poema que se vai por várias e várias páginas, lá pelas tantas, se você não diz aquilo todo dia, se você não olha para aquilo toda semana, você começa a esquecer pedaços. Né? Ao passo que um soneto, não. Passam os 30 anos e você lembra dele exatinho, porque ele está lá no lugar certo. Um soneto, não a canção, por exemplo, a canção do exílio, todo mundo sabe ela de cor, eu poderia saber, mas, na verdade, como é que isso vem antes e isso vem depois? Tanto faz. Na verdade, tanto faz, não precisava vir antes ou depois, por acaso vem depois, não podia vir antes. Tá entendendo? Não é óbvio, no soneto, não. A, B, C, D é assim. Então, se você lembrar do A e do D, você sabe onde está o C e onde está o B. Tá? Aqui está. Quando eu tinha que escrever poemas de noite, no escuro, sem luz, e que não havia luz de jeito nenhum, não havia como, e se eu acendesse uma vela, eu estava desafiando as regras da casa, então era impossível fazer aquilo, né? Seria um ato de rebeldia, então eu tinha que fazer aquilo no escuro, mas por outro lado eu tinha que escrever porque estava tudo na minha cabeça, o que é que eu fiz? Eu disse, bom, isso vai virar soneto, porque amanhã eu lembro. Quer dizer, amanhã eu lembro. Assim que clarear, eu levanto e tomo nota, porque eu sei. Eu construí o soneto na cabeça, vi as rimas, as coisas, a lógica do negócio, e se me faltasse, e o ritmo ficava na minha cabeça. Eu não me preocupava de lembrar aquelas 80 e tantas palavras exatamente na ordem que elas vinham, porque os pontos-chave me davam a solução da coisa. Eu era capaz de reconstituir sonetos. Até hoje eu me lembro de um soneto assim, como é que é mesmo? Não, tem essa rima aqui, portanto, isso vai assim, pronto, você reconstitui. Ou seja, ele tem todos os elementos da construção lógica que é possível rememorar. Né? Sem que você tenha que viver outra vez um estado de inspiração daquilo, seja o soneto seu ou de outra pessoa. Daí eu passei a escrever sonetos com mais regularidade, porque o risco de esquecê-los era menor, né? De perdê-los, assim, porque eram tantos que vinham atrás do outro que eu tinha que continuar pensando aquilo. E muitas coisas da Catarina foram escritas assim, porque eu não tinha como tomar nota daquilo. E às vezes não tinha nem papel nem lápis, então eu tinha que construir na cabeça. Até chegar onde houvesse papel e lápis, eu tinha que organizar aquilo. Bem, imagina então o que o Jorge faz quando ele fazendo, recorrendo a essa forma perfeita da consciência, coloca o elemento do o conteúdo do inconsciente dentro dela. É um achado genial, porque ninguém fazia isso, ninguém havia feito isso. Geralmente você acabou de falar no Gombrich, como tinha ouvido lá no Mallarmé, isso é verdade, eles fizeram 11 sonetos, 12, 14 sonetos, mais ou menos assim, durante várias décadas, não é? E eles são mais herméticos do que outra coisa. Eles são sonetos, mas você não os compreende muito bem. Eles não ajudam. Eles são, na verdade, charadas. Belíssimas charadas, não é? Le Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. O Virgem, o vivaz e o belo hoje, não é? Do Mallarmé, o que você sabe dizer? E depois ele continua, não é? Nesse tipo de versos, são memoráveis, são belíssimos, mas você realmente não os... Você os apreende mais do que você os compreende. Mas aqui com o Jorge você vai compreender, só que o que ele vai falar não tem sentido nenhum. Se fosse escrito em prosa, é realmente, ele vai colocar o imensurável dentro da medida. E essa fórmula encontrada por ele foi tão extraordinária, e ela vem do fato de que ele pensou, depois de ver tudo que tinha escrito durante os anos 30, não é? A partir de 33, 34, até meados dos anos 30, até já, eu acho que 10 anos depois, porque ele começou a escrever esse soneto por volta de 44, quando ele terminou a minha série. Ele viu aqueles três livros, Tempo e Eternidade, Túnico e Consútil, Miracelli, e disse, tudo está aqui, etc. Mas isto tudo está um vasto, tem a forma de um lençol, de vários lençóis amontoados na dispensa para serem lavados. Uma coisa assim. Que tal se eu pegasse tudo isso e fizesse lenços bordados disso? Bom, esse bordado era esse bordado, mas lençol não. Você não vai ter essa sensação do informe, do disforme, o impacto dessa grande rebelião da linguagem, esse ralo entupido, onde tudo está voltando. Entende? Você não vai ter isso. Como é que você vai conseguir fazer ambas as coisas? Mas porque ele era um gênio, e porque ele era um escritor absolutamente fora de série, capaz de, leia-se, entenda-se, capaz de encontrar a fórmula bastante suficiente para aquilo que ele se propunha fazer, fosse o que fosse. Isso é a grande marca distintiva do grande escritor. Escritor excepcional, não há nada que ele queira fazer para o qual ele não encontre uma fórmula. Se os elementos estão colocados, ele vai achar o modo de dizer aquilo, de fazer aquilo. Evidentemente, cada um deles vai ter o seu próprio projeto, mas todos são capazes de cumpri-lo, porque eles têm uma relação com a forma e com a substância tão equilibrada que eles vão conseguir unir aquilo, qualquer que seja o método ou o modelo que eles decidam adotar ou criar, no caso, criar. Esse homem, então, ele é de 95, né? Eu já me esqueci de quando é que é Jorge Lima, ele é de... Se ele começou a escrever isso em 1944, isso foi certamente por aí mesmo, 43, 44. Ele, 93. Ele tinha, portanto, 50 anos, não era que você veja. Diz o Drummond, na curva perigosa dos 50, derrapei nesse amor. Que dor, que pétala, diz o Drummond num poema famoso. Olha, na curva perigosa dos 50, o Jorge Lima me derrapa no amor do impossível. Ele quer fazer a medida e o imensurável se conjugarem. E não é que ele faz? Porque 6 anos depois ele publica o livro de sonetos. E olha que ele escreveu isso praticamente o tempo todo, talvez não no princípio tanto, no 44, 45, mas em 45 ele se elege vereador no Rio de Janeiro. Ele é eleito vereador pela União Democrática Nacional, que fazia oposição ao regime, que tinha feito oposição a Getúlio durante toda a ditadura, e agora ele é um daqueles notáveis vereadores que o Rio de Janeiro teve naquela leva, que havia Carlos Lacerda, Adalto Lúcio Cardoso, Gladstone Chaves de Mello, Dulce Cardoso, ele mesmo, pessoas assim que se você, Jorge Lima, quem dera hoje em dia qualquer câmara de vereador elegesse uma meia dúzia, e havia uma dúzia assim, de gente extraordinária, né? É realmente extraordinária. Todos eles prometidos assim, altos voos, uma coisa. Então ele vai, e a Câmara dos Vereadores era uma coisa assim que era um segundo Parlamento Nacional. Funcionava a 2 quarteirões do Parlamento. Então, na verdade, era uma extensão daquilo. E o Rio de Janeiro, como centro

Aqui nós falamos de 4 ou 5 poetas que saem uns dos outros como caixas russas, como bonecas russas, que não obstante, são todas de grande porte. E Jorge Lima, talvez o único poeta de maior consequência que tenha saído, quase que integralmente, Jorge Lima, é a Hilda Hilst. Se bem que o Carlos Nejar também, por outro lado, sai também do certo Jorge Lima, mas aí eu creio que ele guarda mais o elemento do desbarate, da confusão, do barulho, o método de Jorge Lima mais bem do que o gênio de Jorge Lima. Ele vai fazer vai recorrer à desordem da imagem, quase mesmo como um recurso atrás do qual parece que não se esconde lá grande coisa. Mas esse aqui é o problema, estou me fazendo cada vez mais essa pergunta. César Leal, o professor cearense estabelecido em Pernambuco desde sempre, é outro desses casos de óbvia influência georgiana, mas muito, muito mental ainda demais, muito literário ainda demais, sem a fagulha do gênio de Jorge, porque tudo isso não é possível fazer sem a animação do gênio. Se for só é preciso chegar a grandes profundezas e a grandes alturas para que este método seja validado. Se você fica mais ou menos na atmosfera, isso aqui na atmosfera não funciona, isso aqui é para a estratosfera, onde você tem que flutuar. Aqui, dentro da lei da gravidade e tudo, isso fica um pouco artificial demais. E eu acho que esses dois poetas que eu citei são poetas artificiais demais para o tipo de arte que estão fazendo. Então se torna uma coisa, que é a pior palavra que se pode achar, literária. E essa é literatura, dizia o Verlaine, não é? Melhor música, vão tutor shows, isso, aquilo, aquilo outro. Né? Antes de mais nada, música, etc, etc. Depois, ele o resto é literatura. E o resto é literatura. Quer dizer, o resto é cascalho. Ou seja, isso é que chamam de literatura. Isso é literatura. Quer dizer, quando vocês dizem que o resto é literatura, isso pertence àquele o resto é literatura de que falava Verlaine. Que é uma coisa... Eu não sei se estou sendo justo, eu preciso ler isso com mais cuidado. Hilda Hilst, você acha que chegou? Não, a Hilda não. Hilda é um poeta integral, desde o primeiro momento, todos os momentos, a Hilda tem uma carga, ela está, bom, ela vive no mundo da lua, né? Então ela está lá naquele mundo da lua. Então lá, aquilo funciona. Não, a Hilda não. A Hilda tem períodos, momentos, períodos no sentido de parágrafos, né? De lucidez, momentos assim que ela está muito lúcida, e há uma lucidez presidindo aquela desordem, mas ela é levada pela mão da linguagem de uma maneira bastante... Aliás, em tudo que ela faz, certamente. O preço pago por isso é muito alto. No caso dela, realmente, quase que a desconexão com a realidade. Não é? Mas... Como? Mas ela só lê Jorge Lima. Né? Ela, na minha poesia, só gosta do que é Jorge Lima. Ela diz, isso é isso. Eu digo, é Jorge Lima. É Jorge, você está lendo Jorge. Por que você não lê? Por que você não leu o que... Não, ela lê, mas ela para quando ela vê um toque assim georgiano. Aí ela... Eu digo, você está gostando disso? Porque ó, a pessoa diz assim, ela diz... Ai, é mesmo. Digo, você nunca vai gostar de mim, você só vai gostar de Jorge. É tão ligada à sensibilidade dela que ela... É o polo, é por aquilo que ela se deixa guiar. Bem, só isso já vale a pena. De resto, um poeta não existe, um escritor não existe, para engendrar outro, isso é uma bobagem. Ah, mas ele não deixou prole? Não é, não deixou porque ele é único. Né? Quem é que vai imitar a Gôngora direito? Ninguém, então é Gôngora e pronto. Né? Quer dizer, não é... Ah, mas não existe a influência de fulano de Beltrano. Sim, mas é mais fácil copiar o mediano, o boboca. É mais fácil desenvolver alguma coisa que já está mastigada, é muito mais fácil engolir aquilo, né? Quer dizer, na verdade, cada grande obra poética ou obra literária é um novo acontecimento. Ele pode manter ligações com os outros, ele pode ter traços de família, mas cada pessoa é uma nova pessoa, meu neto não sou eu. Quer dizer, diferente, muito diferente, entende? Por aí, então, e a diferença que importa, porque você não vai fazer um clone, clonagem não vale a pena. Quer dizer, o maior processo de clonagem que já se deu na literatura brasileira, desde o Olavo Bilac, que todo mundo clonava, fazia sonetos à la Bilac, é a clonagem recente de João Cabral de Melo Neto por uma série de poéticos. Mas nada disso ficou, como não tem nenhum epílogo de Bilac que vale a pena, também nenhum epílogo de João que vale a pena. Quer dizer, qual é a vantagem de você ter legiões de epígonos? Não há vantagem nenhuma nisso, né? Pode até satisfazer a sua... Quer dizer, isso não é critério para coisa nenhuma, né? A grande lição de um poeta é sempre absorvida pelos outros, de um modo ou de outro, quanto a não ser para se defender dela. Né? Eu, por exemplo, tomei horror do perigo que isso me causava, porque eu ia ficar totalmente paralisado aí nesse tipo de coisa do Jorge, porque é realmente um convite à bebedeira permanente. Você fica num estado de... E era preciso manter uma certa... Enfim, era preciso manter a consciência do que se está fazendo. Não é que não existia sempre isso, mas até para mim foi importantíssimo. As pessoas me diziam, sobretudo João Cabral, mas que história é essa, mestre meu, no poema que eu escrevi a Jorge Lima, né? Poeta, mestre meu, difícil. Disse, mas como sou mestre? Você não é Jorge Lima? Ah, sim, João, sou sim. É meu mestre, sim, porque ele me ensinou tudo que eu não sei fazer, que é melhor não tentar fazer, que não pode ser, que não dá certo, que eu não vou conseguir. Eu não sei andar de bicicleta em fio de telefone, não sei fazer isso. Quer dizer, então é melhor não me meter a fazer isso. É o mestre no sentido de mostrar aquilo que só ele sabe fazer, que eu não vou conseguir fazer direito. Quer dizer, o mestre até é o antimestre, mostrando a antítese daquilo. A parte, o fato de que você vai procurar, eu vou descobrir infinitamente da Catarina, não paro de achar referências a Jorge Lima, que eu mesmo não sei. Eu mesmo, são tão subconscientes que lá estão. Mas você vai ver e comparar, gente, era aqui, isso aqui, esse soneto e aquele. Sou eu da Catarina, 30 anos depois, e aquele, os olhos, são parecidíssimos. Tinha muita coisa igual. Essa é a verdadeira influência. Quando a coisa deixa de ser até... Ela é tão profunda, ela entra em você de tal maneira que você já nem sabe. Como o neto não sabe que está repetindo o gesto do avô, que faz assim e não assim. Né? Quer dizer, e aquilo é... Aquilo está nos genes. E os genes literários, né, são assim, são dessa ordem. Quer dizer, esse tipo de influência... subcutânea é muito mais efetiva do que a deliberada imitação, que é epigonal, epigonística, de uma coisa que, cuja fórmula te agrada, você vai fazer, vamos aplicar a mesma fórmula e quebra a cara, evidentemente. Ninguém conseguiu imitar a Negra Furô, ninguém conseguiu fazer aquilo, ninguém, não há mais, ninguém falou, ninguém lolô, ninguém lolô, não tem nada disso. Isso é um poema único que é irrepetível e ninguém se meteu a repetir. Né? Agora, outros poemas menos óbvios, porque a fórmula é mais difusa, a pessoa acha que talvez possa fazer e nem sabe que está repetindo. Essa posição antitética é assim, uma coisa assim fora da coisa, mas que dá a escala ao resto. É a grande posição desse moço, desse senhor Jorge Lima na nossa poesia. É realmente uma... Ele foi muito, mas muito, muito resistido, uma vez que o impacto foi tão grande nos anos 50, que eu assisti, no final dos anos 50, já nos anos 60, uma reação lógica contra o Jorge. Aí colocaram o João Cabral, com seus exercícios mentais bem definidos, seu culto da razão, assim como o ideal ao contrário disso. João passou a ser o anti-Cecília Meirelles e o anti Jorge Lima. Ou seja, ele não concedia nada ao subconsciente. Tudo tinha que ser perfeitamente controlado. Então, ele era o anti-Jorge Lima. E ele não concedia nada ao lirismo, nada à música natural das coisas, à tradição. Portanto, ele era o anti-Cecília Meirelles. Bobagens essas coisas. Essas figuras são, na verdade, complementares. Elas não se opõem. Não é uma coisa a opor à outra, ou isso ou aquilo. A vida não é assim. Você prefere o braço esquerdo ou o braço direito? Isso não tem sentido nenhum, quer dizer, o corpo é assim, o corpo é cheio de variedades, etc., opostas no sentido de que um cara vem do outro, complementares. Essas coisas são complementares. E há uma grande fortuna de uma literatura tão jovem quanto a nossa ter uma tal variedade, justamente. Né? Agora, umas observações que, à luz de Cecília Meirelles, de Carlos Drummond, de Manuel Bandeira, de Jorge Lima, que são quatro coisas que são completamente diferentes. Bandeira seria central mesmo, né? Que Bandeira central, tudo converge, tudo vai dele, etc. Né? E você podia ter o Vinícius aqui, facilmente, né? Ah, não, Cecília, o Vinícius, o Drummond aqui, o João Cabral aqui, né? Assim, isso é Badual. Manuel, esquerda de Manuel, né? Na esquerda do Manuel sai o Carlos Drummond, e no caso do Drummond sai o João Cabral, né? À direita do Manuel sai o Vinícius, né? Para cá. E você pode dizer que a Dona Cecília está aqui. Ela não sai de Manuel, nem um pouquinho. Mas ela compartilha com o Manuel essa recuperação de toda a tradição lusófona. Todos os ritmos, todas as maneiras de sentir, de fazer, etc., estão aqui, estão aqui. Aqui estão conscientemente, de uma maneira bem diversificada. Aqui estão de uma maneira mais uniforme. E talvez menos original do que manual, no sentido... Mas isso aí, essa questão de originalidade, não teria que ser vista. E aqui está o Vinícius, que tem a ver com Dona Cecília, porque está na mesma linha, e tem a ver com o Manuel, sai daqui também. Mas para a direita, não para a esquerda. A esquerda vai entortando a coisa, a direita vai... Né? O Manuel e o Dumont ficaram os dois grandes no final. Ah, não, sim. Porque aí isso não tem a ver com a posição que eles... Com o que é que eles estão fazendo. Tem a ver com o fato que são os maiores, né? É, realmente são os maiores. Aqui você poderia colocar também o Murilo. É, o João Cabral, o Murilo aqui. Assim, o Murilo... Ele teria a ver com o Manuel, mas só que Murilo não vem tanto de Manuel. Ele não tem nada a ver com a tradição, ele vai buscar lá nos franceses, ele happens to write in Portuguese, ele por acaso escreve em português, mas ele podia fazer aquilo em qualquer outra língua, né? Quer dizer, não é uma coisa da língua portuguesa, ele foi buscar nos franceses, no surrealismo, naqueles maluqueiras, ele foi buscar alguma coisa, tem, é claro, a ver conosco. E nesse sentido, sim, ele podia ter colocado aqui nos poemas que fazem mais sentido, né? Desse lado, em todo caso, para a esquerda, claro. Para o senhor, Adélia Prado, entraria onde? Eu acho que é dos quatro poetas de mais significação desde então, que seria o Ferreira Goulart, que fica aqui, né, do lado bem lunar, bem solar mesmo da coisa, bem lógico, bem resolvido, e ligado à Casa do Mundo, João Cabral, e a esse Bandeira, Bandeira coloquial, não é isso? Bom, a Adélia fica também por aqui, deste lado, se bem que talvez mais para o centro, porque ela tem a ver com Drummond, tem a ver com Montíssimo, tem a ver com o manual, pelo coloquial, pela maneira tão elegante de ser coloquial, e ela tem a ver com Murilo também, pelo... Não, com Murilo nem tanto. É, mas sim, pela mineridade, tem alguma coisa a ver com esse pessoal aqui. Ela não tem nada a ver com Dona Cecília, com Vinícius de Moraes, você não tem mesmo. Ou com Jorge Lima, não tem mesmo. Porque onde é que ficaria Jorge nessa confusão toda aqui? Bem, ele ficaria rodando assim com um coelho de Saturno, meio disso, não tem? É uma coisa meio solta, assim, ele não tem lugar fixo. Ele está aqui, assim, dando... E Machado? Ah, bom. Machado é o sistema solar. Né? Tudo se encaixa, assim, na Via Láctea, que é Machado, né? Isso aqui é um sistema solar, Machado é Via Láctea, né? Quer dizer, está tudo aí dentro. É diferente. É diferente, eu creio que não dá para colocar Machado. Por isso é que eu discordo do Corinho, continuo discordando, que nós não temos um paradigma, diz o Corinho. Como não? Mas e Machado é o quê, então? Para fazer de Machado um escritor isso, um escritor aquilo, é sim, o supremo mestre do escrever, da língua, da estilística do Atlântico, certamente. O senhor é melhor, eu estou a caminho da lata de lixo, mas em todo caso, visto de um outro ângulo, talvez, você possa dizer que Alberto Cunha Mello ficaria também aqui. Ele tem muito a ver com Drummond e com Cabral, praticamente aqui. Adélia, mais aqui no centro, ligada à Bandeira e a Drummond, mas tendo também uma grande influência, quase oculta, de outras coisas menos óbvias, como Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Essa soteriologia, ela não tem nada a ver com Jorge Lima, aparentemente. Mas, por outro lado, ela tem muitíssimo a ver com outros fenômenos, como esses dois que eu citei, os dois prosadores poéticos, por excelência, porque Adélia faz uma prosa ao limite da poesia e uma poesia ao limite da prosa. Né? É isso que ela faz. Esses todos têm lugar fixo. Eu creio que, se eu pudesse escolher para te responder aqui, para ensaiar uma resposta, e nós vamos ver isso amanhã, não é isso? A partir dessas gravações que vamos fazer, eu acho que a minha poesia, a minha obra, teria a ver, o meu trabalho, o conjunto disso tudo, e todos os livros vão ser republicados ano que vem, com a análise de tudo isso, vocês vão poder ver, não é? Ali como é que a coisa é colocada. Começa a ser colocada. Globo. Eles vão publicar todos os livros ano que vem numa coleção. Coleção, um selo, Tolentino Aguiar, um selo para colocar todos os meus livros, inclusive os inéditos agora. Então isso aí vai ser mais perspectiva. Se eu pudesse ver, certamente para mim o modelo é Manuel Bandeira. É daqui que sai a intenção de ser bandeiriano. Né? se eu tinha uma intenção, era essa. Na medida que eu tenha cumprido essa intenção, é aqui, a isso que eu deveria me relacionar. O polo de gravitação, o centro de gravitação, seria o Bandeira, que é o centro desse sistema. Para mim é isso, não é? Agora, de um certo modo, essa obra, como eu a tentei fazer, não ficou amarrada, eu não queria que ela se amarrasse à linha drummondiana. O meu primeiro livro é altamente drummondiano, é tão drummondiano que chega a ser embaraçoso a relação dos reparos, não é? O Drummond adorava, ele achava, agora nasceu o primogênito, o filho que eu nunca fiz, né? Aquele que eu queria ter, né? Não, ele teve mesmo com o João Cabral, porque, né? Todo se paga nesse mundo. Então, então ficou ali com o João Cabral. E dali saiu o João Cabral. Mas é verdade que também, essa minha poesia também tem a ver com essa coisa do Drummond, que o Manuel Bandeira torceu o nariz para isso, ele chamava pensadeira. Esse tipo de linguagem que eu mostrei aqui, quando nós começamos a ler aqui o Elegia, o Nudez, esses poemas mais convolutos, no caso do Drummond, o Drummond barroco, o Manuel não gostava. Quer dizer, não gostava, claro que ele achava que era ótimo, mas ele não gostava que se fizesse isso, ele queria que se fizesse outra coisa com a linguagem. Isso acabou imperando, porque passada aquela febre, que durou 3 ou 4 anos, eu voltei a mim e larguei de escrever daquela maneira. Se eu não entendia, quanto mais o leitor, né? Então eu queria, não. O conselho de Goethe, né? Como é que é? A clareza e a cortesia do gênio nunca deixou estar na minha cabeça. Porque o Manuel é o nosso Goethe nesse sentido. Ele é sempre claro, mesmo quando ele está deliberadamente tentando o obscuro, criando uma ambiguidade. Mesmo ali, ele é perfeito, ele deixa aquilo tão formalmente resolvido que até aquela ambiguidade, até aquela obscuridade é luminosa. Bom, darkness is light enough no Manuel. A escuridão é luminosa bastante, até mesmo no Manuel. E a palavra light enough, light em inglês tem duas acepções, a de luz, né, e a de leveza. Something is light, como substantivo, light quer dizer luz, mas como adjetivo quer dizer leve. Bem, Emmanuel consegue ser ambas as coisas. É a light no sentido do substantivo e do adjetivo. Ele consegue ser leve e luminoso ao mesmo tempo, luz. Bom, eu queria fazer isso, e na verdade, na medida em que, né, existe toda uma autocrítica nisso lá no meu poema, naquele longo epílogo que eu faço em relação aos reparos, uma romã para 97, já tem aquilo ali, né, que eu digo onde é que eu entrei. E também existe no poema, o Beco, é isso? Cantilena no Beco, nos Deuses de Hoje, em que eu me comparo com o Rilke, com o Manuel, com o Yeats, com todos esses que eu tomei como modelos, e vi que nenhum momento deu certo. Que nenhum momento foi, graças a Deus, aquele que eu queria fazer. Foi outra coisa, porque senão seria realmente uma imitação. Aquilo eram referências. E eu não consegui fazer nem tão bem, mas como eles, porque se fizesse tão bem quanto eles, eu acabaria parecido com eles. Eu fiz uma coisa diferente. Mas aqui, nessa ordem toda aqui, eu acho que a minha poesia ficaria ligada à Bandeira com as duas influências de Drummond e Cecília muito claramente ali, né? E com uma vertente sombra, que seria Jorge Lima. Então, eu acho que... Né? Agora, no final das contas, o poeta com quem eu mais me pareço é o Vinícius. É uma coisa, assim, desastrosa, né? Que eu hei de fazer, né? Mas eu constato cada vez mais que realmente o Vinícius foi um Bruno Tolentino modesto, bem comportado, sem grande poema, o Vinícius não se dava importância nenhuma, portanto ele fez aquilo tudo ali porque era aquilo que ele sabia fazer, então, já eu fiz aquele negócio deliberadamente, então ampliei aquilo, botei no... Né? E fui buscar outras influências também que existem na minha obra que não se veem perceptivelmente na desses mestres, né? Nem na do Goulart, nem na do Drummond, da minha geração, o Goulart, a Adélia e o Alberto. Eu fui buscar influências estrangeiras, porque eram muito presentes comigo. Então, ali tem toda uma... Certamente, a presença da poesia de língua inglesa é muito óbvia ali. O que diversifica um pouco a minha obra, no meio de tudo isso, e talvez aquilo que eu tenha logrado fazer. Mas, em relação, por especificamente, à constelação brasileira, seria com a Bandeira que eu teria a ver. Mas aí, a partir daí, vai se ver estilhaço Jorge Lima na minha obra o tempo todo, porque o lado de sombra... nunca fica fora, né? Ele sempre está sempre se metendo, se intrometendo, por mais que você expurgue aquilo, né? Aquilo volta outra vez, não é isso? Então, existe deliberadamente aqui e assim, né? O Drummond e Cecília trazendo aquilo para o meu trabalho. Estamos falando disso. Não? Não. Antes que eu diga mais bobagem. Então você tem aqui esses sete pilares, são sete, né? Bandeira, Drummond, Cecília, três. Jorge, quatro. Murilo, cinco. Cabral, seis. Vinícius, sete. Seven pillars of wisdom, né? os sete colunas da sabedoria, que é o título do livro do Thomas Merton. Não. Seven pillars of wisdom, é do T. Lawrence. Não, é o Montanha dos Sete Patamares, the Seven Story Mountains, é que é o Merton, né? Eu prefiro, aliás, do que esse negócio de pilar de sabedoria, eu prefiro os patamares do Montanha. Mas, com esses sete aqui, o fato de nós já termos mais uns quatro rodando em volta disso aí já não é mal, né? Porque já está quase uma dúzia, né? Eu não acho que haja mais, não. Eu tenho visto, revisto, tentado rever, quem mais, desde então, ali nesse quarteto, teria realmente mantido esse nível desses sete. Porque a nossa poesia, em volta desses sete, à mesma época, tem outros sete, sim, evidentemente, de muito menor impacto, peso ou consequência. E, evidentemente, em torno desses quatro, tem mais quatro, mais quatro, mais quatro. Mas, fundamentalmente, o que você não pode passar sem são esses sete, né? Não, você não pode deixar de... Isso você não pode fazer a menos, né? Jamais poderá prescindir desses sete. E eu acho que dessa nova leva só temos uns quatro mesmo, que não podemos deixar de estar aí. Embora exista Marli de Oliveira, Ivan Junqueira, Carlos Nejar, chama ela moça, Odite Fontella, e o talvez que comece aqui também como quinto elemento. Porque a obra da Hilda é tão difícil de perceber e tão esquiva. Ela é tão esquiva, é uma coisa tão esquiva. E foi ocupada, que você esquece de que ela é um poeta de peso e de... Você esquece porque ela mesmo quer que você esqueça. De um certo modo, ela está como colocando barreiras no meio daquilo. É como se ela quisesse que aquilo fosse uma coisa só privada. Eu já disse, ela é uma pessoa que ela tem dificuldades com editores, com o público e tudo, porque ela detesta ser lida, ser vista. Ela faz um negócio, faz uma cerca de tripla cerca de espinhos, como diz o Drummond, para colocar lá dentro aquilo que ela não quer. Mas ela estaria aqui também, está aí o quinto nome, porque é impossível. À medida que você lê e relê as coisas de Hilda, você vai percebendo que, embora, né, que esse amor me segue e não me siga, é um verso impressionante que eu li repetido no interior da Bahia, que esse amor me segue e não me siga, que ele me segue, mas não me siga, que eu fique cegado por ele. Jogo de palavras, devia ser, né? Devia ficar só aí. Mas isso é uma coisa fácil de ser, mas aí veja o resto do poema, como tudo tem sentido. Quer dizer, essa capacidade de lidar com a linguagem no seu limite mesmo, ali onde os perigos da rapagem, no mau gosto ou na facilidade, são tantos e tais, ela usa isso com muita facilidade, com muita destreza. Ela é extremamente destra. E os ritmos de Hilda são notáveis. Agora, desses quatro que eu citei aqui, dos nós quatro, ela é o mais incompreensível. Ela é um poeta georgiano, quer dizer, saído daí desses sonetos. Ela detesta Negra Fulute, que é um péssimo poema. Eu digo, você está maluca, como vai ser um péssimo poema? Uma das melhores coisas que já escreveu em qualquer língua. Agora, não é isso que interessa a ela. Então, isso ela acha, mas é uma coisa de negra, isso é banana, roubando. Isso aí é tititi. E ela detesta tititi. Então ela não quer. Então ela não entende isso. Mas o Jorge, do qual ela sai e não imita. É engraçado. Está sempre presente e nunca é parecido. São traços de família que você não consegue isolar. Pronto. E aí já está a sua dúzia feita. Né? Temos sete, temos mais cinco. Tomara, né? Mas quem sabe, de repente, a gente descobre mais outra dúzia, né? Seria tão bom. Mas aí fica aí com a nova geração, com a nova levada, aí, né? Com a nova leva. Bem, então obrigado pela atenção e nós nos reencontramos agora quando? Daqui a duas semanas? Duas semanas. Que dia vai ser? Hoje é dia 6. Que santo será o dia 20? Bem, foi ótimo ver vocês no dia de São Bruno. Que as bênçãos desse santo tão silencioso compensem toda essa balbúrdia que eu vim fazer aqui hoje. Boa noite.